Isso, décima tem uma centena, órbita na posição Mari, aciona identificação, vigilância, número 4. Conselho 4-8, agora é o número 4? Afirma, após a pista abrir, será o número 4. Dá para prosseguir então para 17 daqui, da presidente, aí já alivia aí para os outros aeronaves da frente. Então, houve duas aeronaves permitidas simultaneamente, portanto, aguarde. Meia de minutos. Controle, a direita da cidade azul conseguiu então para. A pista no 7, 4-2 na 8? Ah, sim. Deseja a pista no 7? Positivo. Ok. Prossiga a chegada na Mari descendo uma centena, aguarde vetoração final da 17. Positivo. Então, para uma centena. Zul 9131 está passando a radial 320 do VOR, agora 8 milhas. Confirme se está visual para 17. Negativo. Tá, a gente está no meio de uma camada aqui. Ok, ciente. Mantém 2000, mantém a proa. Tá visual agora o azul, fazendo 3. Ok, reassuma a navegação, plano modificado aos 03 minutos. Esse mantém 1500 pés e chame a torre em 118, decimal 95 para pouso. Bom dia. Bom dia, 1500 pés, chama a torre 118.95. Muito obrigado pelo apoio. Ok, só adicionalmente, observe um helicóptero agora 12 horas, 2 milhas, 500 pés de altitude. Está ciente do tempo, azul. Obrigado. Azul 4298, controle, subvetoração para a final visual da 17, voe para o 055, desce e mantém uma centena. 055, uma centena, azul 4298. Só reporte, só 3. Ciente, 3663. Aproximação no 7, vento calmo, no 09, ajuste, azul, 903. Lógico, lógico, mas tem a ponte espera, guarde. Prolha, o 3-6. Prossiga. Poderia informar o nosso número na aproximação para o 0. Quando a pista abrir, o tanto 3-6 será o número 1 para a aproximação. Ok, seguinte. Salvador, bom dia, Geneve, na 6312, ciente, Oxanerra 6312, desce e mantém 100, me espera na posição Mari, é o número 4. Assim que a pista abrir. Chamativo, vai entrar de estrela na posição Mari, dirigida ao período da nível 100. Irmão. Controle, eu vou passar mais Juliette Romeu. Prossiga, Mike, Juliette Romeu. Tá ligando a BR-324, vai para a reguera, senhora. Tá no visual com a aeronave na final da 7. Gente, Mike, Juliette Romeu, mantém a separação visual com o tráfego. É um Eco 190. Chame a torre, 118, decimal 95. Mike, Juliette e Romeu. Mantém separação visual, chama a torre agora em 1895. Grato pela colaboração hoje, senhor. Um abraço. Sempre que possível. Abraço. Prêmio livre pouso, pista na 7, vento calmo, que negando 099. Livre pouso, 9131. Informa o tráfego à sua direita, 10 milhas, iniciando, mantendo espera, está passando 9700 e descida para 090. Registrado. 7, Romeu, confirma a aproximação direto, Bata. Confirma aquilo, senhora. Vamos fazer um 360 na presente posição e a bota para seguir para o hangar da Bata. Sim, sim. Azul 4298, desce e mantém 2000 pés, curva à direita, proa 055. 055, descendo para 2000, 4298. 3663. Mantenha 060, autorizado até a posição pelo. Contudo, devido à prudência, vou instruí-lo a preparar e espera na posição pelo. Termo. Golf Kilo Oscar, que é livre, ingresso na 7, reporte chaleiro, pronto, cabeceiro na 7. Vindo 3-1 no solo 08, libera esquerda, chimissão 2-1 decimal 9. 21-9, livrar azul, 9-3-1. Positivo, autorizado até a posição ITAP, porém ITAP também, pela prudência, eu vou instruí-lo a preparar uma espera. 922. Autorizado a decolar, vento calmo. Sou eu, reforma mais para o próprio táxi. Informe, Mike, no informe, autorizado o táxi. Até papá, reporte por ingresso, puxando a 7. Até papá, reportará para ingresso, não acerta no táxi. Final da 1-7. Cliente desce, mantém 080, espera na posição bombe. 3-3-0-4. Lógico, decolou o Zeno 1, no time agora controle, no 20.8. 0.8, Golf, que lógico. Que lógico. Kilosca. Golf Kilosca, contato radar, saída Momo, submantenha 040. Tudo passou 040, Golf Kilosca. Cobertura milhas de pelo, será necessário antes para o 3663? Negativo, inicia espera na posição pelo, tá? 3663. Vai iniciar órbita em pelo, tá? 3663. Gol 922, órbita na posição estática. Ciente, e pode descer para o 050? Afirmativo autorizado, 050. Base 22. Controle, Golf Kilosca voltando, a saída paga para a gente foi a Arbor. Afirmo, saída Arbor 040 restrito. Golf Kilosca. 6312 vai iniciar a órbita em Mare, descendo ao nível 1 da 0-0. Afirmo, ciente. Azul 4298, controle informa, não está autorizada a aproximação para a pista no 0. Mantenha a presente plano informe visual com a pista no 7. Positivo, informarei. Visual com o 7. 4298. Seu arco em pelo, mantendo 060-3663. Afirmo, tanto 3663. Quando na curva de... na perna de afastamento, desça para 4000, ajustado 1019. 3663 na perna de afastamento, vai descer para 4000 com 0019, confirma? Confirmo. Visual com um aeródromo, azul 4298. Positivo. Ok. 4298, plano modificado aos 1,5 de minuto. Desce em condições visuais. Aguarda a transferência para a torre a fim da aproximação visual da 1,7. Positivo, 4298. Gente, azul, o trip 52 no 7, desce, mantém uma centena, órbita na posição BOMF. Aí, a gente tem um tráfego agora em Embraer, que vai prosseguir para pouso visual na Embraer da Azul, que vai prosseguir para pouso visual da 17. É, então vai conflitar com seu perfil. Pedir por gentileza livrar aí na... fazer um 180, livrar na Lima e aguardar na Mike para ingresso na A35. Negativo, é a última que vai pausar visual no 97 e após isso a 10 já abre. Obrigado. Para 4298, na perna base está embaixado e travado. Da pista no 7. Azul 4298, continua a aproximação. Negócio de autorização para pouso. 4298. O seu Mike Uniforme, o que é que você quer falar da 1-0? Afirmativo, uniforme, Mike Uniforme. Então, para. Prossegue a táxi via Pátio Uno e Índia Alfa, chamando um ponto de espera da 1-0. Uno, Índia Alfa, chamando um ponto de espera da 1-0. 922. Então, após o término dessa órbita, já prossegue na descida. Afirmo. O TAN 363, condições de voar Duna? Negativo. Livre Duna, TAN 363. Taxi Selim para cruzar o pátio. Te considero já o visual iniciando. A porta para um táxi, 379. Gente, passaram para o táxi. E voa Duna, mantém 050. Tráfego é bandeirante, está agora passando sua esquerda 9 horas, 5 milhas, mantendo 4 milhas. Ok. Voando Duna, mantendo. Vai manter 5 milhas, está cruzando 5.500 agora. 24298, autorizado o pouso Cristiano 7, vento calmo, sem negar. 10019. 1019, com a Azul 4298. Autorizado o pouso. Para a torre. Recife 370 autorizado, via Perusco 58. Recola pistão no zero, curva esquerda, sai da fuga, transição Caju. Controle 120.8. Aciona 5566. A Duna da presente? Positivo, desce e mantém 4 mil pés, direto Duna, altímetro em Salvador, 1019. O 922 reduz a 1970 mais. 922 reduz. Golf Kilo Oscar sobe e mantém 080. 080, Golf Kilo Oscar. Total Deportivo 3223, remota no quarto, informação Lima 260, Centro de Conquista, quando estiver autorizado, para a escuta para a costa. Vitória 2230, Vitória da Conquista 260, VPZulu 121, CBID. Após direto, decola pistão no zero, curva direita, sai da Arboa Elefa, controle 120.8, aciona 5564. Na autorizado final ILS. Autorizado final ILS, 3663. 8.2564. Posso autorizado nível 100, da presente direto para a GQ. 100, direto, GQ, vamos pro lado. Localizador está interceptando, visual 3663. Gente, Gol 922, desce, mantém 2000, direto Duna, livre LS. 2000, direto Duna, livre LS, 1922. Afirmo. TAN 3663, completo LS, torre 198, decimal 95. 198, 900, obrigado, até já. Até já. Brasil 4298, livrou na Lima. 4298, ciente, mantendo uma posição, aguardando. Mantém posição 4298. Salvador, bom dia, DLP 5345, informação Lima para Vitória. 345, bom dia, 1 minuto, copo. Vai lá. O TAN 379 reportou o táxi? É, vai reportar agora, ainda não tinha reportado não, 379. Sim. 223, confirmando, pronto, puxa a guarda. Autorização? Não, só para confirmar que o senhor tinha recebido o contagiante da autorização. Você vai reportar para o senhor também. Afirma, Salvador. O 3379, agora sim, posso falar o táxi 184 ao bordo, com 3 horas e 35, na perna galhão. Desse o POB 148 379, táxi C, parte 1 no Índio, ponte espera da 90, torre 1895, Negão 9019. Atualizado táxi via Pátio, Índia, Bravo, Ponte Espera 118, decimal 95, só confirmando o PLB 184, 3179. 304, chegada a Ponce, confirme. Chegada a Ponce, 304. Não informa aqui, não informa na escrita da torre? A sua escuta. Gente, Grécia partiu no portão 08, 4298, está seguindo aqui. Confirma, TAN 3304, está voando na proa de Duna, conforme orientado. Ok, 3304. Confirmo, prova de Duna, ok. Espera, volta, camarada. Desce, mantém 5.109. 3.217 para 5.000, ajustado no 09. 3.304, reduz 170. Mantenha 4.000, reduzindo 1.970. Uno 922, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. 663, Uno 2, desce e mantém 3.000, tem condições de voar Duna? Afirmativo, destino 3, destino para de Duna, Xanel 6312. Firmo, altímetro 1019, direto Duna, Xanel 6312. Manda direto Duna, 1019, Xanel 6312. Na aproximação, repórter fechado e travado. Chama já. Confirmando, Vitória 380 autorizada, decola pista no zero, curva à direita, saída da Leda Eudes, controle 120.8, aciona 5563. Visual direto, farol de Itapuã, chame livrando no 1000. Curva à direita, decola, saída lenta da Eudes. Na ponteira 208 e trânsito contra 5563, 3344. Mano Dael, Leda Eudes, reporta push back sinal. 5344. Altímetro 1019, livre LS, direto Duna, chama estabilizado. Tráfego preset está passando marcador externo. Para 2019, reportará estabilizado, trânsito 3304. Aguarde, trip 5217, vetoração, final da pista no zero, curva direita, proa 225, limite é o localizador, desce e mantém 3.000 pés, trip 5217. 5217, direita 225, limite localizador, desce e mantém 3.000 pés. Oxenemia 312, controle, desce e mantém 2.000. Autorizado 2.000 pés, no Xané 6312. Afirma, tem condição de acelerar sua velocidade? Afirmativo, 250 nós. Ok, obrigado. Ah. O Web 5826, controle, aciona identificação, chegada a mar e desce, mantém 5.000, ajustado 1019. É, 526 número 4 na aproximação, mantenha a chegada. Localizadora para 3304. Três 304, passando Duna, completa LS, torre 118, decimal 95. Bom dia. Trip 5217, reduz a 1809. 5217, reduzindo para 1809. Papatango Golf, Kilo Oscar. Submantenha nível 100. chame agora centro Recife em 126 decimal 0, boa viagem. Bom fim de loja, obrigado. Gente. Opa, obrigado. Nove, dois, dois, na sala 27, libera a direita, chama sala 21, 1, 2, 1, decimal 9. 219, bom dia. Sala 1922, bom dia, livrou. 922, taxi Alfa Juliette, ponta 612. Alfa Juliette, meia. Alinhar, manter a cabeceira 17. Tá 3179, autorizado a decolagem, pista 10, vento calmo. Quem está autorizado a decolagem no 0 para 3179? Informar que não fomos cientes, muito tempo a gente espera. Cinco dois no sete, esquerda proa 170. 3304 autorizado pouso, pista na 0, vento calmo, que negar no 0 na 9. Repousando, 3304. TAN 3179 decolado aos 29, chama agora o controle 120 decimal 8. Controle 208, bom dia 2179. Reportaremos estabilizado, localizado. Sim. Controle, bom dia, TAN 3179, passando 1800, subindo para o 340. Distância 3179, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, 3179. Quebec mantém a posição e aguarde. Localizadora 6302. 312 passando Duna, completa final ILS, torre 118, decimal 95, bom pouso. 118, decimal 95, 6302. Bom dia. Bom dia. Gripe 5217, inicie redução para velocidade de aproximação. 5217, iniciando a redução, está atingindo mantendo 3000. A gente mantém a 3000 e chame estabilizado no lote. Para a descida. Chame 6312, continue a aproximação. E agora de pista livre. Continua a aproximação, 6312. 3304, no solo 31, libere direito, solo 12, no decimal 9. 209. 5217, estabilizado no lote. Reporte Full ILS, seguinte 5217. 5217. É o Mike, é com...